Em uma galáxia muito distante, pessoas escutavam o Weekcast, seu podcast semanal de notícias, que se vocês perceberem, nunca teve notícias aqui. Só tem informações e opiniões de pessoas que não são preparadas para falar nada. Mas estamos com eles na mesa? Sim, Albino Moreninho. O bigode não quer me deixar jantar. É o que que ele disse? O bigode não quer me deixar jantar. O bigode não é quer isso me deixar aí. Jantar. Não quer ir. Tá aí, tiraninha comigo aqui. E estamos com ele, Keno! É vivo do que nunca. E o Walter faltou aula hoje, né? Disse ele que ia viajar. Eu acho que ele está caído de casa. Bêbado, né, cara? Né? Tudo bem. Beijo, Walter. Mas é isso, galera. E eu, o seu host, Bigodão, é o Bigode, né? Que está com uma tatuagem muito maneira agora. Estamos apresentando o Weekcast. Né, depois daí, um recast sobre política, a gente voltou aí mais leve, né? Teoricamente mais solto. A gente precisava disso, né? Uhum. E é, né, se libertar dessas coisas muito sérias, né? Esses assuntos aí. E a gente vai falar, esse podcast, né? Vai estar um pouco atrasado sobre o que a gente vai falar, mas o que importa é que nós lembramos dessas notícias e nós selecionamos umas notícias aí que acredito que ainda vai estar dando repercussão por aí. E mesmo que não estiver dando, a gente vai falar de qualquer jeito, né? E vamos começar com a notícia aí mais legal aí que teve aí esses dias, que é o Capitão América é um nazista. Não, bem, pera, calma aí, desculpa aí, já vou te cortar a primeira coisa que você disse, que era legal, cara, eu tô ficando maluco já. É legal, porra. Não, não legal. É legal, Bigode, sabe não é legal. Cara, olha só, cara, olha só, sabe Bigode é legal? Maluco, sabe por que é legal? Sabe por que é legal? Vai. Porque por isso, nunca na história desse país, eu ia falar o que não me cortou, eu já tava com a frase na cabeça, mas... Isso nunca foi surpresa pra mim. Se você olha o Capitão América quando ele é criado e olha o Caveira Vermelha, você e mostra pra uma criança da época, eles apontariam assim, o Capitão América como o Steve Rogers, né? Quem é quem aqui? Ele falaria que o Capitão América é um nazista e o Steve Rogers é alguma coisa do diabo. O Caveira Vermelha é alguma coisa do diabo. Porque o Capitão América, ele é o típico nazista. Ele é alto, louro... Meu Deus do céu. Olhos azuis. Caralho, o Bigode tá em longe. Pô, bigode, isso não é legal. Para aí. Não, cara, eu não tô ouvindo isso. Eu tô aqui agora aqui, olhando pra minha Capitão América, primeiro pack, novo pack. Caralho, Bigode, não, cara, não. Capitão América nazista, não, cara, não. Não, Bigode. Seus heróis morreram de overdose. Exato, cara, porra. Bicho, Capitão América... por que eu acho essa ideia imbecil? Capitão América sempre foi o herói que, cara, de honra. O herói ele nunca passa por cima dos seus princípios e tal. E, pô, no final, agora o cara vai ser um agente duplo, triplo, que trabalha pra Hydra, cara? Porra, não, cara. Já tentaram fazer isso. Aí, acho uma vez botando caveira. Que merda, cara. Não. Sabe o que eu fiquei bolado essa semana? Não foi nem com isso. Foi o seguinte. Eu entrei no Twitter outro dia. A pessoa tem uma coisa nada a ver. Aí um dos trending topics era: deu um namorado ao Capitão América. Caralho, eu achei isso ridículo. Aí eu postei. Por que, Albin? Porque o Capitão América, cara, ele não é só um personagem de quadrinho, tá ligado? Ele é um símbolo americano, símbolo do patriotismo americano, tá ligado? Sim. Então, se você quer transformar o cara num gay, eu acho meio. Não posso falar. Meio ridículo, tá ligado? Não tem necessidade disso. Não, pera aí, volta aí. Qual era o trending topic? Agora entendi um pouco aí. Deu um namorado pro Capitão América. Ah, caralho, não, porra, aí não, cara, esquece, não, vamos nem entrar nisso, cara. Tá, porra. Tá bom, vai, deixa quieto, vai, Não, cara, a grande questão, vou até pegar um pouco. Cara, eu acho que o grande problema é a descaracterização do personagem, cara. Pô, o Capitão América já é um personagem de muito tempo, né, cara? É um personagem criado na época de Segunda Guerra. Voltou, pô, é um personagem. Falando, tá, sim, não, o pessoal já tá exagerando já nesse negócio, já, cara. Pera aí, não, tem coisa que não tem que mudar. Já prometeram que isso vai ser uma revelação surpreendente, que não é o que parece, que esse negócio do Capitão, na verdade, ser da Hydra é outra coisa, mas, cara, não faz sentido, não faz. Tipo, pô, se o Capitão América, ele é um agente da Hydra, caralho, ele ficou esse tempo todo lutando contra a Hydra e destruindo todas as... Não, porque no final eles vão fazer aquela típica americana. Eu era da Hydra, então eu percebi o quanto os ideais americanos eram importantes para o mundo. Porra, não, mas beleza. Não rola, cara. Tipo, o cara, sei lá, tá... Eu não falei que rola. Eles são donos do Capitão América, eles fazem o que eles quiserem. É, cara, mas é foda que, tipo, você pegar isso, você vai lutar, vai, além de como o Albino deixou bem destacado, além de vai contra tudo que o Capitão América representa, cara, ele passa por cima de várias histórias do Capitão América, cara. Como essa mesmo que eu falei, o Novo Pacto, que é uma história foda mostrando como o Capitão América ficou com a parada do 11 de setembro, porra, tem o... Tem a escolha, que apesar de não ser uma história canônica, ainda assim, reflete muito o Capitão América. Cara, você tem várias histórias do Capitão América que tu mostra que ele não é esse tipo de cara, ele não é o cara pra agente duplo. O próprio Soldado Invernal, quem era o cara que fazia o trabalho sujo, nas histórias do Soldado Invernal, deixa claro isso, era o Buck, cara. O Buck, ele foi contratado não só pra ser a figura propaganda contra a juventude hitlerista, né, cara? Ele era também o cara que sujava a mão. Que, tipo, o Capitão América não podia fazer certas coisas. Quem fazia era o Buck. Tem isso no Capitão América Soldado Invernal, cara. E, porra, e tudo agora do nada... Não acha isso, cara, que ele era só uma figura, né? Primeiro sim, filme, sim. Ele é só um símbolo, não era um lutador de fato. É, o que eu gosto do primeiro filme do Capitão América, ele interpreta muito bem o que era, de certo modo, o Capitão América, né, cara? Inicialmente, né? Depois ele dá uma descambada, mas era mais ou menos isso, cara. Era o cara que era só pra ser um símbolo. Tipo, o primeiro de incríveis super soldados. Mas no final acabou ficando só pra ele mesmo, né, cara? Ele puxou essa responsabilidade pra ele. Porra, tu pegar esse personagem. E não, na verdade, ele tava trabalhando pros nazistas. Porra, cara, foi comoção quando o Capitão América morreu. Aí ele voltou, né? Como qualquer morte na Marvel, nada é definitivo, né? Ele voltou. Mesmo assim, ainda ele voltou, cara. Ele não voltou como Capitão América. Você teve muitas coisas até ele voltar a ser o Capitão América. Ele volta, aí ele teve mais outras coisas. Agora é o Falcão, que é o Capitão América original. É o novo Capitão América, eu acho que também já largou de ser. Tomou uma sova pro Frank Castle no seu último arco dele. Tomou-lhe uma sova, que puta que pariu. Velho justiceiro, né, Albino? Porra. Galera, mas olha só. Isso aqui é pra si uma coisa bem dinâmica, mas vamos lá. Eu ainda acho que o Capitão América, ele é muito mais... Na época, ele é retratado mais, se você parar pra pensar, fazendo uma crítica básica aí... Eu até usei isso numa época, eu fiz uma apresentação. Realmente, ele parece um alemão. Ele é louro, ele é como um alemão. Ele parece um ariano e tudo mais. Vamos esperar pra ver no que dá, porque ficar julgando agora é muito fácil, né? É a mesma coisa do assunto que a gente vai entrar agora. Três Coringas... Tá muita barra, hein, mas vai. Ah, porra, pra caralho, né? Porque o Capitão América é igual um nazista. Porra, é legal, né? Eu falei que ele é igual um nazista, eu não falei que ele é um nazista. São coisas completamente diferentes. Agora ele é um nazista, né, cara? Agora ele é um nazista, não foi eu que disse isso, né? Mas aí, a gente tem essa polêmica do Capitão América, mas antes da Marvel soltar essa polêmica, a gente teve a polêmica dos três Coringas, né? No universo DC. Não seria um Coringa, seriam três Coringas. Cara... O que a galera tá fazendo? Que maconha que essa galera tá fumando, cara? Isso aí é maconha na falta de criatividade, porque não tem mais o que fazer que inventar, aí começa com a putaria, tá ligado? É, cara, isso aí tá vindo com a porra do Rebuff, né, cara? Que o Rebuff é nada mais nada menos que a DC consertando as merdas que eles fizeram nos 952. A gente já chegou a falar isso lá no... Eu e o Bigode falamos disso lá com os nossos parceiros lá dos Lamentáveis, né? Não deve ter saído do cast ainda, não sei quando vai sair. Cara, o Rebuff, ele tá trazendo uma porrada de coisa e com isso não sei o que ocorreu, que eles acabaram fazendo três Coringas, que aparentemente um é um do Homem que Ri, o outro é o Coringa da Piada Mortal e o outro é esse Coringa aí dos 952 e aparentemente o Batman é um deles, ou trabalha pra um deles, eu não sei direito o que tá rolando, cara, e tipo, porra, pra quê também, né, cara? Rebuff já tá cheio de parada, que a galera tá ficando meio bolada e tem isso aí. É, né, cara? Isso aí que eu acho que acontece. Teve uma época quando eu via mais anime, né? Quando eu lia mais mangá, que eu falava assim, pô, a vantagem dos mangás em relação ao Marvel e DC, né? É que acabava o mangá, acabou, mano. A galera, tu sim, vê que cara, mesmo ele, tendo... Isso aí foi uma coisa que eu sempre gostei de mangá. Acabou ali com o de papo, tá ligado? Ele tem um final, viu? É. Ou uma visão de final, ou então é uma história contínua. É. Porque o que acontece? Dando volta, é muito chato, cara. Sim. O que acontece? Vamos lá. A gente tem aí, vou dar um exemplo. Yu Yu Hakusho, né? Foi lançado... exemplo, gente, não lembro. 1987 foi lançado o Yu Hakusho. De 87 a 90. Os mangás. Teve o anime, bum, acabou. Depois de 20 anos, os malucos vão lá e lançam uma historinha que aconteceu entre um intervalo ou outro dentro do mangá, sim, sabe? E a rotatividade de heróis que são criados no mundo do Japão lá, né, dos animes, dos mangás, é bem maior. Agora, porra, o Capitão América, Batman, Super-Homem, lá, vamos botar aí, idos dos 40, anos 40, 39. Mano, tipo assim, já tiveram que passar pelo que passaram e sabe? E os caras vão renovando os mesmos personagens. Cara, chega uma hora que eu acho que esgota, cara. Não tem mais o que você escrever. Sim, sim. Mas aí que tá, bigode. O foda ainda de você discutir com pessoa ainda, que quando você entra nesse assunto, né, mangá versus HQ, é que o cara fala, ah, mas tipo, na HQ, você só precisa ler a passagem de um cara, né? Só um, por exemplo, o Rund é só de um autor, né? No caso, o quadrinho, cada escritor, ele tá fazendo a sua visão do personagem, acabou dele, você não precisa seguir em frente. Cara, eu discordo disso, que é como vocês falaram. Cara, a parada é contínua. Querendo ou não, mesmo que o cara não use muito o que o outro fez antes, cara, ainda vai estar ali, né? Realmente é uma vantagem. É isso, né, cara? Tu vê aí, pô, vou pegar aí uns que eu acho mais antigos possíveis aí. Sailor Moon. Mano, fizeram aquele arco ali, o desenho acabou, tá tentando voltar agora. Dragon Ball Z tá tentando voltar agora, não sei como é que tá. O Dragon Ball voltou, só que aí que tá, Bigode. Tá falei... polêmica, porque o traço não tá bom, tá ligado? Não, cara, tá se mantendo entre as 10 maiores audiências lá no Japão, tá vendendo pra caralho, não tem essa de que não tá fazendo sucesso, cara. Tá vendendo, já tá rolando negociação pra vir pro Brasil, já vai passar, acho que algum outro país aí, eu não sei qual é agora, tá vendendo, cara. Se tá vendendo, tá fazendo sucesso, não tem como. A grande questão é que mesmo que o Dragon Ball ele tá tendo continuidade, cara, se você não quer mais assistir, você tem um final dele ali. Tem lá as 42 edições do mangá, você tem só até o Dragon Ball Z, se você quiser assistir. Ninguém te obriga a continuar. Tem início, meio e fim, como o Bigode botou. Essa é a grande vantagem da parada. Você vê por que é. Eu, por exemplo, O Dragon Ball Super, se não me engano, ele é o filme, né? Esse último filme que saiu. Ele já tá numa parte agora que é inédita, né? Mas as duas primeiras fases deles é composta dos dois últimos filmes que saíram. Eu tinha ouvido um papo desse, que ele começaria com o filme, depois ele partiria pra outra coisa. Sim. Já tá, cara, tá rendendo lá e... Mas, tio, você não é, por exemplo, o Bigode assistiu o Dragon Ball lá, Dragon Ball Z, na época ele não quer ver, ele não quer considerar. Não precisa, cara, já tem um final. Ele já viu um final de Dragon Ball Z, acabou, cara. Não precisa, só vai se ele quiser. Eu gosto de Marvel, gosto de DC, o caralho A4, mas, porra, fica enjoativo, cara. Porque é o que eu tô falando, aí você vê, o Capitão América agora é nazista, a gente não sabe o que é, tem três coringas, o Super-Homem não faz mais isso, aí vai ter um episódio que o Super-Homem é um arco que é tudo coisa da cabeça dele, na verdade ele é maluco, assim, sabe, sei lá, cara, acho que isso inibe, só um minutinho, eu acho que isso inibe você criar outros personagens legais, sabe? Você fica sempre preso na mesma coisa, com histórias diferentes. É isso, sei lá. Não, mas fala o que você fala, Kenô. Primeira coisa, só uma coisa. Essa parada da DC aí, tipo, tá três Coringa, não sei quantos personagens, dois, o Wally West. Cara, eu tô com quase certeza que a DC tá planejando outra crise das infinitas terras, cara. Tenho quase certeza. Tá muito na cara de que vai, depois desse arco todo de rebuff, vai rolar uma crise nas infinitas terras, cara. Tá muito esquisito. E outra, essa aí de você falar de nunca renovar os heróis, ô Bigode, rola muito de um papo que eu tava tendo aí há pouco tempo aí com o pessoal, que eles falaram, o grande problema é que se você acaba criando um super-herói numa editora, esse super-herói ele acaba sendo propriedade dessa editora, né, cara? Ele não vira de propriedade do autor, né? Tanto que rola até esses problemas do Alan Moore com os personagens dele, né, que pertencem à DC. Então, tipo, o cara fica meio bolado de criar alguma coisa, ele, pô, cria esse personagem pra Marvel, eu vou embora e ele vai ficar na Marvel, tipo, o personagem não é o do cara, o personagem é da editora. Então, tipo, nem vale a pena eles tentarem criar se eles não vão ficar com isso. Tanto que isso acaba rolando mais na Image, né, cara? Que é a editora que deixa os caras ficar com a porra do personagem, aí o cara faz o que quiser. Essas sim, porra sim. Mas é isso aí, vamos girar a roleta. Papo rápido aí. Saíram os novos posters do Star Trek Sem Fronteiras. Vocês viram os dois primeiros filmes? Caguei, cara. Eu não vi nenhum filme do Star Trek. Olha, sinceramente, olha só, eu não ligo. Eu vi e curti, cara. Não é que eu não gosto de Star Trek, não, tá ligado? Eu não ligo, cara. Eu sou fã de Star Wars, cara. Então isso já explica muita coisa. Ah, cara. Então vai ser bem. Fala aqui, fala, Albino. Tipo assim, eu não gosto muito dessas porras de exploração de espaço, não, mas é legal. Eu vi o filme e achei. É, cara, sei lá, eu tenho essa impressão do Albino, tipo, não tô dizendo que, Star Trek é uma merda, cara, mas também não me interessa, tipo, valeu. Não, então deixa eu falar rapidinho aí, então calma, já que ninguém gosta, foda-se, deixa eu falar. Então foda-se, a tirania, deixa eu falar então, só pra falar que aí vai ser o Star Trek Sem Fronteiras, vai vir aí dirigido pelo cara, acho que, cara, na moral, só falar aqui, vai ser dirigido por aquele cara, o Justin Lee, na moral. O cara dirige o Velozes Furiosos. Se você vê o trailer, se você vê o trailer do filme e compara com os outros dois, você vê que o filme é só pura ação, com música e o rapper e o caralho A4. Cara, rap? Tem rap? É sério? Não, é rap. Eu não sei se é rap, mas é uma música mesmo. Mas assim, o que vale a pena no filme? Saíram os posters agora, os posters são bonitos, né? O Justin Lee, só pra lembrar, se não tiver enganado, foi ele que dirigiu o True Detective, a segunda temporada. Que foi mais ou menos. Mas tudo bem. Eu não gosto da segunda temporada, foi uma merda. Devia ter acabado mas, na primeira. Mas vamos lá, o que interessa? Por que eu chamei essa notícia? Tem Idris Elba no filme. Acabou por aí. Caralho. Não, só isso, imagina, né, cara? Só pra dizer que eu ia só mesmo. Só o que importa. Só putinha mesmo, foda-se, o cu é meu. Quero saber se vai ter pega de Enterprise, o Bigode. Vai ter lá Enterprise, assim, no meio da galáxia, e chegou outro do lado. Cara, como eu já tenho Velozes e Furiosos, pode esperar, né? Vai aparecer Enterprise do nada com o Neon e o caralho. Isso eu não preciso, que eu acho que o J.J. Abrams já fez essa porra, né, cara? Mas vamos pra notícia que interessa. Vocês sabiam que quem ia fazer o Odin era o Mel Gibson? Não. Caralho. É, o Mel Gibson deu uma declaração aí. Anthony Hopkins, puta que pariu. É, o Mel Gibson. Mas o Anthony Hopkins já até, acho que se não me engano, ele já saiu fora já. É, mas era o Mel Gibson que ia ser o Odin. O que vocês acham disso? Cara, o Mel Gibson não é torre não, uma porra. Bem melhor. É, cara, o grande problema é... eu concordo com o Albino, o grande problema do Mel Gibson é que ele tá queimado aí pelo que ele já falou, né, cara? Negócio de coisa antissemita aí que ele fica falando, essas merda tudo. Então ele é um cara. Mas o Odin não é judeu, então tranquilo. É, o Odin não é judeu, mas o cara que tá bancando o Odin e é merda feita. Tipo, isso ia derrubar o público, mas parece que foi ele que recusou, né, o Bigode? Ele recusou. Não, não quero essa porra pra mim, não. Porque o único Deus que existe é Jesus Cristo. Todo mundo sabe que quem foi chamado primeiro pra fazer o Neo foi o Will Smith, não foi Keanu Reeves, tá ligado? Sim. Não, cara, o Will Smith é caso à parte, cara, vou te dizer que o Will Smith é foda. É um cara que não sai da zona de conforto, né, cara? Isso me deixa muito puto. É um cara que é um bom ator, mas é um cara que não se arrisca. É estrelinha pra caralho, né, cara? Sim, cara. Ele recusou o papel do Django, porque na visão dele o Django não era o personagem principal. E Matrix ele recusou pelo mesmo motivo. Ah, cara, na moral, o Will Smith tem que se fuder. O Smith já foi humilde quando ele morava com o tio Phil. Depois que ele saiu de lá, ele se tornou o Carlton. Ele se tornou o Carlton. Né, cara, porra. Não é à toa que tem ninguém que tem bronca do Will Smith, cara. Tá, mas vem cá. Vocês acham que daria certo o Mel Gibson como Odin? Acho que não faria diferença, não, Bigode. Vamos falar a verdade. Apesar do Anthony Hopkins ser um puta ator, o papel do Odin ali nos filmes do Thor bem largado. Eu ia falar isso agora. O papel do Odin é bem secundário, cara. Não parece muito, não. Muito. Então, até se pusessem lá, porra, o Caso Aberto de Nobre, que não ia fazer diferença, não, né? Pô, aí ia ser foda, hein? Aí ia ser foda. Tipo, ele sentado assim num banco de praça no meio do. No meio de Asgard. Aí chegou lá, que pô, fala aí, Odin, porra. Olhando no jornal do baú, né, cara? Porra. Ai, ai. Mas vamos lá, vamos pro assunto que interessa. Rolando, né? Girando, rolando. Vamos entrando. Galera, vocês viram aí as fotos de bastidores do Power Rangers? Caralho, porra, fala. Cara, tô botando fé. Não, cara. Power Rangers vai acabar com as outras entidades. Ali, daí em diante já deu. Que isso, rapaz. Não é isso, tipo, beleza, eu não sou mais o público-alvo pro Power Ranger, tô com o Albino nessa, mas, bicho, cara, não, você que é um filme do Power Ranger bom, você devia ter, sei lá, chamado Guilherme Del Toro, cara, que ia fazer uma parada no estilo Pacific Rim, que ia ser foda. Agora, porra, o que eles estão fazendo, você tá vendo, cara, eles estão pegando coisa de Homem de Ferro, coisa de Batman vs Superman, eles estão pegando os filmes de herói e estão injetando nos Power Ranger, cara, isso não vai ficar legal, Cara, essa foto que saiu, meu Deus do céu, cara. Porra, essa armadura dos Power Ranger tá esquisita pra caralho. Sim, cara. Porra, as mulheres têm salto alto na porra da armadura, como assim, cara? Porra, não. Ué, cara, você pode combater o crime com glamour também. Caralho, Bigode, não, sai daqui, Bigode, sai daqui, cala a boca. Ah, caralho, Bigode e Jequiti, né, cara, porra. Nova linha de perfume de Power Rangers. Mas a Rita Repulsa tá valendo a pena, hein? Sim, ela tá valendo a pena, hein? Mas acho que ela é uma das produtoras do filme, cara, essa atriz. Eu esqueci o nome dela agora. Sim, mas aí é que tá, ô Bigode. Ela, aí, quando. Foi, acho que, se não me engano, a Rita foi a primeira a ser divulgada, né? A primeira foto a ser divulgada foi dela. E tava um visual bacana, cara. Saiu um pouco daquele negócio muito galhofa do seriado. Ranger. Do seriado. E, porra, tava uma parada legal. Falei, pô, agora esse filme vai. Aí quando me veio a foto da armadura dos Power Rangers, depois veio a foto do Megazord, já passou o tempo de Power Rangers. Acho que nem a criançada gosta de Power Ranger, cara. Eu acho que... Sim, cara, a criançada já... vê de Minecraft e X-Videos, porra. Então vamos girar a roleta agora com o Albino. Se ele tivesse seguindo minha listagem, ele sabe do que ele tem que falar. Gira a roleta! Só a listagem que escreveu foi eu, né? Vamos ver se você é profissional. Puxa aí, Albino. Então, essa semana saiu Overwatch, o novo jogo da Blizzard, que pelo que eu vejo, pelo que eu joguei, tá muito bom, cara. Pelo que tá caro pra caralho, senão tinha comprado. Olha, Albino, eu vou te falar a verdade, eu não joguei, não sei nem, acho que é tiro terceira pessoa, né? Primeira pessoa, cara, sei lá. É tipo um Team Fortress da vida, tá ligado? Ah, sim. É uma parada meio MOBA, sabe? Tipo, é bem legal, cara, jogando não entende, mas é muito bom, cara, muito bom. Não, assim, não, você falando, tô entendendo, tipo, cara, mas o que eu ouvi, cara, o fandom em cima desse jogo tá muito gigante, cara. No dia que lançaram, caralho, o Twitter só falava disso. Saiu até meme dessa porra, cara, tipo, olha, caralho, saiu agora. O jogo, ele já tinha jogador profissional no primeiro dia de lançamento. Tá tomando noção Sério, cara, o que acontece? Teve o beta, teve 3 dias de beta. Teve nele que eu acho que virou direto, os dois seriam jogando, cara. Sabe, jogou muito tempo, aí pega mais tempo do que o beta fechado. Caralho, isso aí quando lançou já vagabundo com 300 horas de jogo já, sabe? Caralho, bicho. Eu fui me perguntando que esses caras não fazem nada da vida, né? É coreano, né, mano? Coreano é. Porra, caralho, não tem como, cara. Aí depois isso aí vai virar o que? E-esporte, né? Porque agora jogar videogame é esporte, né? Então, cara, essa porra já virou esporte, pelo visto, tá ligado? Caralho, bicho. Você tem, sei lá, ESPN dos Estados Unidos passando um programa dedicado a isso, né, cara? Porra, campeonato de LOL. Caralho, e o pior que, tipo, os caras ganham dinheiro realmente com isso, né, bicho? Puta que pariu, o que eu tô fazendo da minha vida? Gravando um podcast. Vambora, Albino, vambora montar nossa equipe de LOL aí, Albino. Vamos para o próximo. Tem o The International, campeonato de Dota, que dá um prêmio de milionário, tá? Gasta 2, 3 milhões de dólares pro ganhador, cara. Você não sabe o que é isso, cara. O cara ganha 3 milhões, uma equipe, no caso. 3 milhões de dólares, porra, pra jogar. Puta que me pariu. Sim, tudo bem que o cara não joga mais por diversão, joga só um profissional, tem que comparecer treino, parará, mas... Pelo amor de Deus, cara, é muito dinheiro, mano. Isso meio que tira a graça da parada, você joga pra se divertir e, porra, virou trabalho, né? Foi uma coisa que eu sempre pensei, cara, eu acho que a partir do momento que acaba a graça e passa a ser profissional, tá ligado? Não deu, eu acho que eu parei de jogar World of Warcraft por isso. Ele ficou um pouquinho mais sério e já encheu o saque. Concordo também, cara. Tipo, você, sei lá, você vai num evento desse aí de quadrinho, de anime. Porra, tá tendo um torneiozinho. Porra, vou lá jogar pra me divertir. Agora não, tu vai no evento exatamente pra ganhar o torneio e ir lá. Cara, perde a graça mesmo, né? Tipo, larga de ser legal. É ridículo. Vamos lá, Bigode, roda a roleta aí. falar sobre o quê, galera? Eu hoje consegui, né? Minha locadora voltou. Acabei de ver a segunda temporada do Flash. E a única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é: não vire Arrow, por favor. Cara, mas vai virar, você sabe disso. Cara. Sabe que vai virar. Então não deixa chorar. Cara, assim. Tá porque, para... não, antes de você entrar com o argumento, por que, Bigode, você tá achando que vai virar Arrow, cara? Só pra entender. Porque Arrow, até assim, quando saiu Arrow, eu caguei. Sim. Caguei, ah, tava no corpo, ah, que ridículo, eu não sei o que lá. Eu fiz a mesma coisa. Aí eu tava escutando nossos amigos, que não sabem da nossa existência, a galera do MDM, eu acho que foi o Hell, cara, que tava falando que a série tava legal, ou foi o Hell, foi o Ultra, eu não lembro quem foi que falou. Porra, tem uns erros, assim, erros não, tem umas chatices que não sei o que, mas porra, a série tá maneira. Comecei a ver, meio que forçado, né, pô, vou ver qual é essa parada. E o que me cativou na primeira temporada, que foi mais chata, foi a história da ilha. Sim. Né, e a série ficou boa, a primeira, a segunda temporada, a terceira... Mas, mano, acho que... Eu não lembro agora em qual temporada tá, mas... Da terceira... Tá na quarta, eu acho, não? Eu não sei, mas da terceira em diante, assim, do final da terceira pra quarta, se estiver na quarta... Mano, parece que eu tava vendo Maria do Bairro. Papo sério. Bigode, eu vou te falar, eu vi aí há pouco tempo essa semana, pra quem... eu tenho um probleminha de insônia, né? Então, porra, eu viro a noite acordado. E comecei a ver Arrow, tava isso, passando. Essa noite eu pretendo jogar DayZ até eu vou fazer bico, segue em frente. Caralho, hein, Bruno? Porra, amanhã você não escuta, não, hein? Não, cara, o jogo é bom pra caralho, tá ligado? Não, mas aí que tá, né? Aí tava passando a terceira temporada de Arrow. Aonde? No SBT ou no. Na Warner, na Warner. Ah, então você estaria vendo. Arqueiro. Sobrevivente de um naufrágio. 5 anos depois, é encontrado numa ilha do Pacífico. Em sua volta à cidade, ele guarda um segredo. O que aconteceu com você naquela ilha? No combate ao crime. Se transforma no Arqueiro Verde. Ele acha que é um tipo de Robin Hood. Um justiceiro implacável. Série inédita. Arqueiro. Hoje após Conexão Repórter no SBT. O Arqueiro. Arqueiro, não, não. É sério que eu não me Se bem que no Warner, apesar de estar Arrow, quando entra a abertura, o cara vem. Arqueiro. Aí vai, entra o episódio. As novas aventuras do Arqueiro. Aí toca a música. Somebody say! Não, não gosto dessa música, não. Não lembro dessa merda, não, cara. Eu não vi essa porra, então é que se for, tá ligado? Caralho, eu gostava. Era legal até a terceira temporada, mas vai lá, fala aí, desculpa te cortar. Não, mas aí que tá, eu assisti os episódios finais da terceira temporada. Vou te falar que eu até curti, olha só. Só que realmente, cara, o Arrow ele tem umas paradas muito nada a ver. Primeiro que, porra, fica muito evidente, cara, que era pra ser uma série do Batman, né, cara? Muito forçado. Aquela parada do Ra's al Ghul ali, né? Não, pô, não, você que vai ser o novo Ra's al Ghul. Cara, eu pensava, bicho, você tá falando... Eu pensava como, cara, você tá falando isso porque você não conheceu o Batman ainda, cara. Porra, dá de 10 a 0. E realmente, cara, tinha umas paradas muito escrotas daquele negócio dele, do passado dele lá com a história com o casal de japonês e o filho. Tipo, pra que aquilo, né, cara? Não tinha nada a ver. Ah, só pra explicar o relacionamento dele com um cara que era da Liga das Sombras. Não, cara, você não precisa esticar isso uma temporada inteira. É, tipo, foca na aventura. Eu acho que desde que Lost mostrou que flashback demais enjoa e tem vezes que fica desnecessário, cara, foca só na aventura, faz só um episodinho pra mostrar onde ele conheceu aquele não, cara. Não, mas olha só, o Arrow, ele se destacou por fazer esse flashback em si. O que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo lá, o que aconteceu no passado e o que aconteceu... É que, tipo, não se relacionava muito, Bigode. Eu não vi a relação daquilo ali que tava rolando no flashback com o que ele tava passando agora. Não, beleza. Mas, assim, a série ficou ruim, isso que importa. E ficou muito ruim. E eu achei que... É, e eu acho que o Flash... Eu espero que isso não aconteça com o Flash, cara. Porque a série tá muito boa. Tá muito boa mesmo. Tá muito boa mesmo. E com esse negócio de viagem no tempo, tipo assim, qual é a vantagem de você ter um personagem que viaja no tempo? Se você fizer uma merda, você pode consertar isso. Não é X-Men não, tá bom, galera? Que a galera errou, tá? Fez uma merda muito grande e tentou ajeitar a linha cronológica e fudeu mais ainda. E fez uma muito maior, né, cara? É, e fez uma merda muito boa. Cara, mas Flash tá muito legal. Você ainda não viu o Flash? Cara, veja. É legal, acabou a segunda temporada, tá indo pra terceira. Pode ser que venha aí um Flashpoint. Caralho, segura, né? Aí, Alan Goldman foi demitido. Porque, peraí, deixa eu ler essa porra. Vai, continua aí. Albino foi demitido. Cara. Momento Albino. Um oferecimento de LOL. Albin, é verdade, ele foi demitido porque ele se manifestou em relação à questão do estupro, que nós não vamos falar aqui. Mas não, é isso aí. O Flash tá muito legal, né? Eu quero saber agora qual vai ser o terceiro vilão, né? Porque no primeiro vilão foi o Flash Reverso, agora foi o Zoom. Vamos ver aí quem vai ser o próximo vilão de Flash. Eu espero que não metam outro velocista, né, cara? Tamanho já. Pô, acho que seria legal, sei lá, o Mestre dos Espelhos, porra. Ou até o próprio Capitão Freeze, se bem que eu acho não que vai dar. Não vai dar, ele porque voltou... ele tá no Prison Break, né? Ele voltou pro Prison Break. Já confirmaram que ele não vai estar também na segunda temporada do Legends of Tomorrow. Mesma coisa. Bigode, eu também assisti o Flash, eu ainda só assisti a primeira temporada. Eu tô vendo uns episódios assim esporádicos na Warner Channel da segunda temporada, eu quero esperar o Netflix soltar tudo pra eu ver numa porrada, só como eu fiz com a primeira temporada. Mas realmente, cara, das séries da DC, o Flash pra mim é a melhor. E, cara, você vê como que o clima dela é muito mais legal, cara, que qualquer coisa que a DC tem lançado ultimamente pra mídia televisiva e cinematográfica, cara, é muito bom. O Grant, o que é o nome dele? O Grant alguma coisa. Eu acho que é Grant Austin. Cara, o moleque muda muito bem como Flash, cara. Puta merda. Isso que eu ia falar. O que decepcionou a galera foi ele não ser o Flash do cinema. Sim, que cara, porra. Daria pra explicar. Ele foi. Ele, um exemplo. Ele, sei lá, voltou no tempo de novo, entrou naquela terra ali. E história ali é o que não. É o que não basta, né? Se eles de fato foram seguir com Flashpoint na terceira temporada, tá ligado? Mano, eles têm assunto. Eles têm uma mina de ouro na mão, tá ligado? É só eles fazerem o moral que, porra, vai ser pica. Não sei, depende, porque eles ainda também estão o mesmo problema da Marvel, né, cara? Eles não têm tantos heróis assim pra fazer... quem eles vão substituir pra ser o Thomas Wayne ali? Sim. Ah, vamos botar o pai do Oliver Queen, né? Já que o Oliver Queen é uma saída, né? Porra do universo da série, vai ser sentido, né? Eu ainda achei meio estranho, porque, tipo, você não tem sinal do Batman em nenhuma das séries, né? A Supergirl que agora vai pra CW mesmo. Eles estão tentando juntar, né, a Supergirl. Acho que talvez o Flashpoint role pra fazer isso, ô Bigode. Quem sabe o Flashpoint... filho da puta, tu fica falando meu Tuxatos, mas é Supergirl, né, Girl. Agora é foda-se. Não, pera, mas... fala aí, meu. Fala aqui. Supergirl. Não, o que você falou antes? Supergirl. Como é que é? Tuxatos. Caralho, ele faz sacanagem, só pode, cara, só pode. Eu vou tomar no cu, mas vamos voltar. E é isso aí. Galera, quem é que viu Kingsman? Ninguém viu esse filme. Eu vi. Um pedaço, né? Caralho, era pra ter falado que ninguém... Porra, essa mini pra sacanear bigode, sabe também, né? Ô, idiota, você já tinha falado que já tinha visto. Porra. Eu sei, porra. Antes do mundo foi, vou fazer a piada, hein, porra. Vocês viram, né, que o Channing Tatum tá no elenco e agora o Jeff Bridges, cara. Cara, eu lembrei agora do Hateful Eight, do Channing Tatum morrendo no filme, é muito engraçado. Puta que pariu, mano. Esse filme também é muito bom, cara, é muito bom esse filme. Sim. Tá em frente. O que eles vão arranjar nesse filme, né, cara? Ah, cara, eu não lembro. Olha só, eu tenho uma noção, eles são atores, eu acho que eles vão atuar no filme, cara. Eu só acho... Caralho, hein, Albino? Porra! Realmente, Albino, eu não tinha pensado nessa possibilidade. Caralho, mas se o Albino não falasse, eu ia ficar, porra, e aí, cara? O que esses caras vão fazer aí, hein? Porra! Realmente, filho da puta, né? Caralho, bicho. Por isso que a gente precisa do Albino, cara. Se não tivesse Albino aqui, essa porra nem existia. Não. Como é que a gente ia chegar à conclusão que os caras iam atuar, né, não? Porra, cara! Mas é isso aí. Jeff Bridges e o Channing Tatum no... Tatum no filme. O que vai ser dessa bosta, né? A gente já foi na campanha. Pague um ano de Wizard com bigode. Puta que pariu, mano. Porra, com certeza, hein, cara. Ô, filho da puta, pague um ano de fonoaudiólogo, é melhor. Tá, mas ô, bigode, tem algum roteiro pro filme? Que pra quem não sabe, o Kingsman é uma história em quadrinho, né? Feito pelo Mark. Só teve uma? Só teve um e é uma merda. O filme realmente. Cara, eu li O Procurado. Mas que merda, cara, o filme é bem melhor. E o filme já não é. Cara, na moral, sabe o que eu acho? Que acontece assim, o Mark Millar vai pra ganhar dinheiro duas vezes. Ele cria um quadrinho de merda, mas ele já tem a ideia do filme. Não, mas é isso mesmo, cara, ele tá fazendo nessa vibe. Tudo que é, ele já negociou todos os quadrinhos dele pra filme, cara. Existe o tal do Millar Verso. É, porque tu sabe o que acontece, né? O diretor dos filmes do Mark Millar... Calma aí agora que vai dar um pause. Calma aí rapidinho. É sempre assim. Você tem o Kick-Ass, que é do Mark Millar... Ah. E é dirigido pelo Matthew Vaughn. Aí você tem o Kingsman. O Kick-Ass é muito bom, cara. Os três quadrinhos são muito bons. Gostei bastante. Ah, não. Diga só por você, Albino. Não, cara. Aí calma, suas piranhas. Calma, suas piranhas. Deixa eu fazer a relação aqui. Aí você tem o Kingsman, que também é do Mark Millar e também é dirigido pelo Matthew Vaughn. Contando que ele nunca grava sequências, né? Ele só faz o primeiro. Né? Tô que o X-Men Primeira Classe é dele e a direção já não é mais dele no segundo. Volta para as mãos do Bryan Singer. Aí a gente vai ter aí qual é o próximo filme do Mark Millar, o próximo HQ que vai virar filme e o Matthew Vaughn vai ser o diretor, né? Tá aí, esse era um cara que eu queria ver dirigindo um filme do Batman, né? Mas é isso aí. Channing Tatum e o Jeff Bridges no filme do Kingsman. Girar a roleta aí, vamos ver. Galera. Campeão da casa própria aí, Bigode. Isso é mó agora o Bigode podia colocar aquela onomatopeia. Exato. Bem rápido. E a gente já pula pro outro. Vai ter a segunda temporada do Marco Polo. Não vi nem a primeira, foda-se. Caguei. Caguei. Mas vamos girar o peão da casa própria aí. Vamos pra notícia que interessa. De tempos em tempos, um jovem é escolhido para salvar a coroa britânica. Eu já sei que esse viado vai falar. Sai. Eu não. Né? Eu já sei. Ele vai lambar o foco do Idris Elba de novo, vai. Não, pior que não, bobão. Viu? Você estragou a minha historinha que eu criei. De tempos em tempos, um jovem escolhido para salvar a coroa britânica. E ele é James Bond. É isso aí, galera. Estamos aí, foi foda, mas estamos aí, né, as casas de aposta londrinas estão... Blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim, blim. Não é o Lex Luthor não, galera, que senão seria... Lec. Nossa. Né? Horrível. Tá, pelo visto, tem duas pessoas aí pra concorrer, pra ser o novo James. Lec. Virando de... Tem que passar um Albino, tem que passar Albino, vejo o futuro no funk pra você, hein, Albino. Albino, investe nisso aí. Tá querendo, MC Vera Verão. Você tá jogando praga em mim, cara, essa porra mesmo? Tá, cala a boca, você tá esperando. Estamos aí entre duas pessoas pra ser o novo 007. O primeiro, por que que eu vou falar desse modo? Porque eu não sei falar o nome dele. O primeiro é o Locke. Tom Hiddleston. É o Tom Hiddleston, cara. Tom Hiddleston. E o Jaime Bell. Quem é o Jaime Bell? Jaime Bell é um cara que bateu ventre de boba, que tem uma orelha gigante pra caralho. Vocês lembram aquele menino que dançava balé e o pai queria que ele fizesse boxe? Não. Não lembram? Lembra desse Quarteto Fantástico novo, que ele foi o Coisa? Não. Lembra daquela série chamada Turn, que passa na TV a cabo, lá dos Estados Unidos, que o Bigode baixa, que é sobre os primeiros espiões dos Estados Unidos? Não. Olha só, quer ver um filme muito bom com ele, cara? É um filme com Daniel Craig sobre uns partisãs da Segunda Guerra Mundial. Um filme muito bom, podem ver. Cara, eu também não vi. Não. Vocês também só fazem vergonha, hein, caralho. É o famoso Ken, pra quem não conhece, o Jaime Bell. E o outro é o Loki, né? Que as menininhas ficam, ah, meu Deus, é o Loki, que não sei o que lá. E alguns rapazes também. Mas aí que tá, Bigode, peraí, você acha que o Tom Hiddleston, ele tem chance? Ué, porque ele já tem, ele vai estar nos próximos filmes da Marvel, ele tem naquele seriado dele, você acha que ainda dá tempo ainda dele fazer um filme do 007? Então, vou lhe corrigir num ponto só. É, se eu não tivesse visto a minissérie que o Kenon acabou de falar e já acabou, por isso que ele talvez tenha tempo. Ah, tá, cara, já acabou, não tava sabendo. É, só são 6 episódios, né, vou falar aqui do meu grande amigo, que não sabe que eu sou amigo dele, John Le Carré, escreveu um livro chamado O Gerente Noturno, aonde o Loki, né, ele faz o papel de um espião, né, e a série me convenceu que ele poderia ser um 007. Se eu não tivesse visto ele nessa série, eu não diria que ele faria um papel de 007 legal. Cara, então, eu acho que ele tem chance. Fala, Albino. É, ator mal ele não é, mas, porra, entre ele e Tom Hiddleston é sacanagem. Não, calma. Porra, a gente, cara, tá falando do Tom Hiddleston, dele, cara. Porra, não, eu tô, comparando, só tô comparando os dois, porra. Tô comparando os dois. Ah, tá. Entre o Jamie Bell, eu acho que ele também seria um bom 007, porque ele também faz um papel de espião nessa série que eu citei, que eu recomendo todos abaixarem, chamada Turn, né? Que é sobre os primeiros espiões na... Eu tô procurando agora. Oi? Eu tô procurando agora. Ah, tá. É uma série sobre espionagem, né? Baseada, entre aspas, em fatos reais, né? Alguns fatos devem ser ficcionais. Dos primeiros espiões dos Estados Unidos, né? O primeiro círculo de espiões de George Washington. Muito boa a série, recomendo, tá? Na sua terceira temporada ainda não consegui ver um episódio. Não, então, tipo, eu acho que os dois têm chance. Mas é aquele negócio, o Loki tem muito mais charme que o Jamie Bell, né? Ele tem aquilo tudo que o James Bond precisa ser, né? Apesar que o Daniel Craig veio rompendo isso aí. Cara, o Daniel Craig foi um maluquinho que ninguém imaginava, tá ligado? Ele era vilão russo de filme B. E foi um bom 007. Virou 007, né, cara? Ele inaugurou o 007 porrador, né, cara? O 007 dele é o único que cai na porrada. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. Eu queria que ele fosse o 007, mas entendo o porquê de não ser. Vamos lá. Quem é que ele fosse o 007? Idris Elba. Queria. Idris Elba. Mas por que eu acho que ele não dá pra ser? Mano, infelizmente o 007 é um homem branco caucasiano, tá entendendo? Então você pode botar qualquer ator branco. Porque qual a única desculpa que daria pro o caralho, me esqueci o nome do Idris Elba. Idris Elba ser o 007. Após a saída do Daniel Craig, o termo James Bond virá um cargo, junto com a patente 007. Já existe, Bigode, tem muito fã do 007 que já alimenta essa teoria de que o 007 ele é um cargo e não uma pessoa. Aí você tá confundindo. Eu tô falando que 007 é um cargo. James Bond, que não é um cargo. É isso que eu tô falando. No final do 007... No final do 007 contra Spectre, né? O James Bond, aparentemente, ele larga o M6, vai viver lá com a maravilhosa Leia Sedux, que seduz pra caralho. É o que acontece. Leia Sedux, que seduz, caralho, hein? Que isso, hein, moleque? Bigode, eu sou estrocadilho, puta que pariu. Tá virando tio mesmo, hein, porra. O que acontece? O James Bond poderia virar uma patente incorporada ao termo 007 também. Agora o 007 leva um nome também, um codinome James Bond. Alcunha, né? Porque todo mundo sabe que é aquilo, mano. Seria uma continuação. Os 007 são continuações, um filme atrás do outro. Uma prova disso é que eles querem manter... O próprio M, porra, que mudou, que era a Judi Dench e foi o Ralph Fiennes agora, tá ligado? Ralph Fiennes. Isso, caralho. É. Valeu, tá ligado. É que o acertou uma, né, Albino? Foi de tentativa, gente. Valeu, Super Girl. Mas, tipo, então, eu acho que infelizmente o motivo pro Idris Elba não ser o 007 seria esse, no meu ponto de vista. Não, só porque ele só é negro. Eu acho que sim, cara, não faria sentido, exceto se ele se transforma. Porque todo mundo sabe, cara, os 007 são pessoas, é o mesmo cara, mas com rostos diferentes. Ele é o Doctor Who da espionagem. Tá entendendo? Sim. Agora, mas a grande questão que tem aquela campanha pro Idris Elba ser o 007 é mais pra essa questão, pô, por que não um negro nesse papel principal e tal? Eu acho que seria bacana, mas aí é com a produção do filme, cara. Eu acho que as duas escolhas é bacana. Eu sinceramente não ligo muito pro 007, não sou fã da série de filme. Eu realmente não ligo, mas tá aí, cara. Eu sei lá, não assisti nenhum assim por inteiro, não, cara. Não, eu já vi. Cara, até o do Jorge Lazenby eu vi também. Que isso, tempo, caralho, hein? Olha o Albino aí, bicho. Porra, Albino sim. Sim, cara. Mas é isso, cara, assim, é o que eu vejo, né? A galera tem que se acostumar com as pessoas que são escolhidas. Fica uma dica aí, que dá pra fazer, coloca um Doctor Who negro, cara. Mas aí que tá, amigo, a grande luta atualmente... Já puseram o Doctor Who geriatra, pô? Não, mas aí que tá, a luta atual pra quem é pra ser o Doctor Who é aquela mina que faz a gente Carter, cara. Tem muita gente fazendo a campanha forte pra ela ser o novo Doctor Who, né, cara? No caso, um Doctor Who mulher. Olha só, eu não acompanho mais... Caralho, aquela mulher atua bem pra caramba, porra. Eu não acompanho mais Doctor Who, mas o Moffat, né, o Steve Moffat, ele foi um cara malandro. Todo mundo tava pedindo pra soltarem um Doctor Who mulher. Aí o que que ele faz? Malandramente colocou o vilão do Doctor Who principal, né? entre parênteses, um Moriarty do Doctor Who, pra ser uma mulher. Qual acho que foi a malandragem dele? Se aceitarem esse vilão como mulher, apesar que eu acho que ele vai sair de showrunner, quem não garante que eles aceitem o Doctor Who como uma mulher, né? Mas sempre tem aí os babacas conservadores, né? Sim. Mas vamos pra próxima notícia, que isso aí é pra outro podcast. Pra finalizar esse podcast aí, maroto. Né? O podcast Não Temos Tema, Vamos Inventar. Você lembra lá nos idos de 1991, 92, quando existia uma coisa chamada fliperama, onde você ia lá no tio, pagava 75 centavos, de 50 a 75 centavos, 20 centavos, 10 centavos, rapaz. Porra, é isso? Tá bom, desculpa aí, Albino. Perdão pelo vacilo, mas 50 centavos, 75 centavos, quem tá falando essa porra sou eu? Pega esses 50 centavos, filho do seu cu. Calma aí, Estrela, baixa a bola aí, porra. Calma aí, caralho. Não grava sozinho não, porra. O cara grava um programa no YouTube e fica assim, porra. É, porra. Porque agora grava pra advogado? Nem gravei. Mas não, sem sacanagem. Você que lá comprava sua ficha de 25 centavos, né? 75, seja lá o que for, e jogava aquele famoso jogo Street Fighter. Depois de 25 anos, a Capcom chegou e falou assim: vamos dar uma moral pro jogo? Vambora dar um nome pra aqueles caras que estão lutando lá no início. O nome dele. Eu te odeio, Capcom, eu te odeio. Puta merda. Qual vai ser o nome dos caras? Ah, vamos fazer aquela parada, né? O branquinho, o nome dele vai ser Scott. E o nome do neguinho vai ser Max. Tipo, porra, que sua vida mudou nisso? Com essa voz do bigode, eu pensei que ele ia levantar. E o pretinho vai se chamar Andrezão. Andrezão. Vai ser Wesley. Wesley. Ô, pessoal, eu tava esperando o bigode mandar. Vai ser o Wesley, vai ser o Wesley safadão, cara? Wesley safadão. Mano. Na moral, cara, aí que ideia, né, cara? Vamos nomear os caras lá do jogo. Ah, cara, é a Capcom, cara. É isso que tá. A Capcom podia fazer o quê? Lançar um novo jogo do Mega Man. Porra, botar mais personagens no novo Street Fighter, que tá uma merda em questão de personagem, modo história. Tipo, única coisa boa do jogo é só a jogabilidade. Porra, fazer um jogo bom, faz tempo que eles estão demorando pra fazer um jogo bom, não. Eles vão dar nome pra dois personagens que ninguém ligava. E digo mais, tinha gente que tinha teoria que esses dois personagens, eles eram personagens do primeiro Street Fighter. Aquele que ninguém considera mais. Tipo, tem vários sites, você acha isso? Não, tipo, são dois caras aleatórios. Porra, vá pra merda. Na moral. Contextualiza aí o que Keno falou, Street Fighter de 1987, que seria, acho que o Joe e o Mike Balrog. Cara, e porra... É idiotice essa da Capcom. Ah, vamos botar o nome do cara. Quem ainda joga Street Fighter 2 assim, né, cara? Não, se ainda fosse... Se ainda fosse em 1991, né? Ainda tinha até uma relevância, né? Não, meu Deus, melhor. Teria relevância se esses caras virassem personagens jogáveis do Street Fighter 5. Mas deve ser, cara. Já deve botar depois, quer ver? Se é na Capcom, vai encher essa porra da DLC pra ganhar dinheiro, olha só. Vai, cara. Porra... Street Fighter V tá ridículo, cara. É, a Capcom é uma empresa muito escrota, cara. Na moral, como eu odeio essa porra dessa. Eles estão lançando o Resident Evil Remake, né? Aí lançou um, lançou o posso... zero. Cala sua boca e tá falando que sou eu. Eita, Albino! Lançou um, lançou o zero. Tão falando que vão lançar o 2 e o 3, já. Aí eu não sei, tá ligado? Eles querem ganhar dinheiro e querem... Eu acho que eles perceberam a coisa que fizeram. Fácil. Eu acho que eles perceberam a que fizeram. Tá falando da Capcom, cara. A Capcom sempre faz merda. É, exatamente. Foda-se, então, cara. Então já era. E o foda é que com, por exemplo, a cagada que eles fizeram agora com Street Fighter V, tipo, Street Fighter V já perdeu em venda aí pro jogo, pra um jogo, eu acho que é do Nintendo aí, que é jogo de luta também. Cara, isso tá arriscado em enterrar a franquia de novo, né, cara? Tem essa ainda. Porque o Street Fighter... Demorou anos pra se lançar o Street Fighter 4 porque a empresa não acreditava que Street Fighter ainda dava dinheiro. A como viram que deram, depois dos produtores forçarem, eles lançaram o Street Fighter 4 e fizeram agora o Street Fighter 5. E, porra, o Street Fighter 5 já tá meio mal das pernas, hein, já. Vamos ver, né? Porque eles vão lançar aquelas versões. Cadê o bigode? Bigode? Leva o podcast agora, Albino. Sacanagem. E é isso aí, galera. É, a gente fez aí um resumo semanal de notícias atrasadas. Falta de tema é muito triste, né, cara? Porra. É, não ter tema é uma bosta. É o mal, né, da humanidade, né, cara? É o mal da humanidade, né? Ter tema até tem, mas a gente sabe, não sabe se rende. Então, arriscamos com isso aqui, né? Estivemos na mesa com Albino Moreninho. Oi. Tudo bem? Estivemos com o Bira. É isso aí, pô. Eu, o seu host nesse velho querido microfone, porque o Wikicast é nosso, muito nosso, pessoal. Até semana que vem. Muito bom com o bigode mistura Praça Nossa com o Jô Soares, porra. É o crossover. Galera, beleza? Vamos para os recadinhos dessa semana, né? Inicialmente, queria perguntar para o Kenô se ele tem algum recadinho. Kenô, você tem algum recadinho? Nossa, bigode, claro que eu tenho um recadinho. Primeiramente, eu não vou falar assim, não, cara, vai falar mesmo. Que merda, cara, sim, bigode, eu tenho os recados hoje de sempre, né, cara? Primeiramente, porra, já acessem... Não, primeiramente, acessem o nosso blog, sim, o Wikicast agora tem casa, tem onde tem os podcasts pra você ouvir, baixar, acesse o wikicastbrasil.blogspot.com.br. Lá tem Brasil? Todos os podcasts. Da onde tu tirou o Brasil? Não tem mais, não? Porra, toda hora muda essa merda. Não, eu perguntei isso. Calma aí, ó. Tá rolando. É BR, cara. As pessoas vão escrever Brasil. É wecashbr.blogspot. Eu nunca acerto, cara. Que merda. Não, é Brasil. Só não é pra escrever Brasil. É pra escrever BR. Caralho, maluco. Que merda, cara. Tá aí. O bigode falou que é wecashbr.blogspot.com.br. Acessem lá, deixe seu comentário lá bonitinho lá. Diga o que achou, se achou bom, diga. Se achou uma merda, diga também. Se quiser ofender o bigode, ofenda, sem problema algum. Que isso, jovem? E se, cara, também enalteça a figura do grande Albino, cara. Albino é o nosso mito aqui. Mandem pirogas pra ele. Não sou Bolsonaro, mas também sou mito. Nossa senhora! Hoje eu tô que tô. Hoje eu tô que tô. Alguém segura esse Albino, né? Vamos, se for mulher de diferença, pode segurar nisso. Também tem o nosso Twitter, espero acertar agora, né, cara? O arroba wikicast_br. Acertei, patrão? Aí, acertei. Cara, que é sempre lá onde a gente informa quando o podcast vai sair, dá uma prévia do tema. Também a gente conversa, cara. Se quiser fazer alguma pergunta pro Wikicast, pô, uma boa maneira já é ir lá pelo Twitter, que quase sempre você tem a resposta de imediato. E também tem a nossa incrível página do Facebook, que é o facebook.com/wikicastbr, Brasil, ou sei lá, eu não faço ideia. Não, o Wikicast é isso mesmo, Wikicastbr. Ah, então, WikicastBR, que lá é onde a gente também posta link pro podcast, também posta notícias, veja só você, né? A gente não tem no blog, mas tem no... Não, mas as notícias são as melhores, só são fotos. Foto, uma imagem vale por mais de 1000 palavras. É isso aí, pô. Então, acessem também lá, pô, pra... comentários, curtam a página do Facebook também, que eu acho que tinha uma promoção, não sei nem se ela tá valendo ainda. Ainda mas... existe, o DVD está aqui esperando um dono. Ó, aí, ó, resultado da promoção, esse aqui é o DVD, chega lá, arranja 10 pessoas que curtam o Wikicast, manda um print pra gente mostrando isso que a gente ia dar o DVD. Claro que não, claro que não, claro que não. Depois eu falo como é que é a promoção. Então corta essa parte da promoção. Então é isso, cara, WikicastBR, acessa lá, curte, compartilha. E eu acho que me siga no Twitter também, o @ken_00. É isso. Albino, alguma notícia, alguma recadinho, alguma coisa? E me mande amor, carinho. Felicidade. Olha o Albino. Estou à procura de uma companheira. Olha aí, né, cara? Não preciso de um companheiro. Não, companheiro tô com você, cara é parido. Porra, meu velho. Porra, meu velho. Já tá aí, ó. Na hora que o Albino falar isso, já tá a vírgula certa pra entrar, porra. Não é não? Mas aí, vamos lá. Muito obrigado, Ken. Muito obrigado por me sacanear aqui. Muito obrigado. Que isso, Inicialmente, o Bigode gostaria de agradecer a quem? Hoje eu não vou fazer aquela lista extensa. Vou agradecer apenas uma pessoa hoje. Se vocês repararam no podcast número 10 sobre o homem que copiava, nós tivemos a participação especial de mais um dublador aqui no Wikicast. depois dessa abertura maravilhosa que temos de Garcia Júnior, nós tivemos aí a presença do Luiz Sérgio, galera. Pra você que não tá ligando o nome à pessoa, o Luiz Sérgio, ele faz a voz do Super Choque, ele faz a voz do Dudu no Dudu do Edu, e ele faz a famosa voz do Tai do Digimon, cara, entre outras pessoas aí, e se eu não estiver enganado, de cor aqui é o Milhouse dos Simpsons, né? Gostaríamos de agradecer bastante aí, a nós, a família do WeCast, ao Luiz Sérgio, o dublador, que mandou uma mensagem aí pra gente, né? Então, Luiz Sérgio, muito obrigado por a sua participação, né? Por eu ter incomodado você, né? Encontrei ali você no centro da cidade. Pô, tem como gravar? Tirar uma foto daquela tietada, né? Não, bigode encontrando famosos do Rio de Janeiro. Né? Imagina quando encontrar o Vincent Carcel correndo na praia sem camisa. Meu Deus do céu. Eita, ai, caralho, se molhar. Puta vou minha. Me molhar e vou chamar pra gravar um podcast com a gente. Que legal. Foda-se você sendo topado, é, é isso que eu nunca vou aparecer aqui, mano. Calma, eu também, cara. Eu não sei o que falar com ele, porra. Ah, seria tipo um de frente com um bigode. Uma cor. Você tem que gravar também. Mas é isso aí, galera. Eu vou pedir pra vocês seguirem o Bigode no arroba Bigode Comissa. E vou falar da promoção que tá lá morta para ganhar curtidores na página do WeCast. O que que acontece? O Bigode tava andando, viu uma parada barata e falei, pô, vou fazer uma promoção lá no WeCast, né? Vou falar a verdade. Você gostaria de ganhar um box da trilogia do Batman do Nolan? Galera, é muito simples. Curta a fanpage do WeCast no Facebook, compartilha e curta a imagem que tá lá logo no início. Quando a página chegar a 1000 curtidas e compartilhamentos, nós vamos realizar o sorteio. Se em menos de um mês, e isso tá aí o quê? Há 3 meses atrás, né? Se em menos de um mês nós chegarmos a 2000 curtidas com o box do Cavaleiro das Trevas nessa promoção, hein? Nós teremos um sorteio extra. Olha só que legal, né? É isso aí. Você que ainda... A gente vai entregar esse box em 2018, né, cara? 2045, com sorte, né? 2018, né? Então é aquilo. Você ainda não comprou sua trilogia do Batman em DVD? Quer ganhar? Curta a porra da página do WeCast aí no Facebook e compartilha a imagem. Né? Tô pedindo alguma coisa demais? Ele tá se torcendo de rir, mano. Caralho. Olha o Bira rindo pra caralho. Que merda, cara. Tipo, já tá 3 meses e nada ainda. Mas é isso aí. Não tá, né? Não tá nem perto do negócio. Isso que é o pior, tá? Não, não tá nem perto. Sabe quantos seguidores a gente tem? O quê? 35? 34. Calma, a gente vai chegar lá, calma. A gente chega lá, né? É. Isso aí, galera, eu sou o Bigode, esse foi o seu primeiro resumo semanal de notícias atrasadas, né? Tivemos na mesa o Bino Moreninho, o Kenon e o Walter, essa hora deve estar bêbado de novo. Um beijo, um abraço e até o próximo WeCast, né? Porque que a força esteja com vocês, como diria Spock em Senhor dos Anéis. Um beijo, um abraço e tchau. Tchau. Albino, me diz aí uma coisa que você gosta, Albino. Me diz aí uma coisa que você gosta. Pica, pica. Tá bom, Albino, mas fiquei surpreso com o que você gosta, mas me diz uma outra coisa que você gosta também. Pica, pica. Porra, Albino, me diz outra coisa que você gosta sem ser isso, Albino. Pica, pica. Albino, uma outra coisa que você gosta sem ser isso, Albino. Pica, pica. Albino, tá bom, mas olha só, Albino, vê se tu entende o que eu tô falando. Uma outra coisa que você gosta, sem ser isso aí que você falou várias vezes já, e eu já tô ficando com medo. Pica, pica. Ah, eu desisto de perguntar pra você, ó, o Albino. É, ô, Keno, me diz aí uma coisa que você gosta também, fazendo um favor. A Supergirl que... Caralho, desiste vocês. Supergirl é foda.